Qual é que é, Vinícius? Som furioso aí? Oi, som aí é meu de Jardel, Vida Cruel. Outro e massa som aí de vocês, vão fazer um som grande seu e tu. Vem, então vamos fazer Vida Cruel parte 2. Pode crer, firmeza total, vamos que vamos. É nóis. Vida é louca, senão tu vai morrer com tiro na boca. Saia dessa vida, a vida é cruel, senão tu vai sentir um gosto amargo do fel. Tu nunca tu levou pipoco, mais um mano que cai no chão, tiroteado, fuzilado na frente do seu irmão. Por uma merda de uma pedra que fumou, mas não pacou. Sangue no olho, sem dó nenhuma, seu clã outro estourou. Por isso te aconselho pra que pare com a zona. Toma coroa, soco na cara, a boca chega tá toda, as pernas toda furada com maca, até nos braços, o corpo todo deformado, de tanto levar balaço. Esse caminho de drogado não leva a lugar nenhum. Só tua mãe chorando então, porque agora perdeu mais um. Puta fome e a pedra, aqui não é novidade. Humildão com os pés no chão, só vem falar a verdade dos mano e das minas que nesse caminho tão envolvido. Aconselha aí, doidão, porque preocupo contigo se matar, se roubar depois na cadeia mais um réu. Só quero te mostrar como a vida é cruel. Saia dessa vida, a vida é louca, senão tu vai morrer com tiro na boca. Saia dessa vida, a vida é cruel, senão tu vai sentir um gosto amargo do fel. Saia dessa vida, a vida é louca, senão tu vai morrer com tiro na boca. Saia dessa vida, a vida é cruel, senão tu vai sentir um gosto amargo do fel. Mas o mano que tá indo pro calabouço do capeta, a vida é dura, vê se não esqueça de rezar. Pra não morrer tem que batalhar, correr atrás do prejuízo pra morrer. Só basta estar vivo, eu fico revoltado vendo o moleque morrendo na pele, vendo a menina vendendo a buceta por 10. Pra não morrer de fome, isso é o ódio da favela que me gozou. Eu ando os mais que estão obrigados a entrar pro crime pra sobreviver. Na lei do demônio é matar ou morrer. Na vida você tem três escolhas: a primeira é viver, namorar, batalhar pra ganhar um real. A segunda é matar, ou pra esquartejar, se fuder. A terceira é o calor de Deus pra ele te proteger. Só seguindo ele pra você não morrer. Vinícius e M.A. Vida Cruel apresentando pra você. Saia dessa vida, a vida é louca, senão tu vai morrer com tiro na boca. Saia dessa vida, a vida é cruel, senão tu vai sentir um gosto amargo do fel. Saia dessa vida, a vida é louca, senão tu vai morrer com tiro na boca. Saia dessa vida, a vida é cruel, senão tu vai sentir um gosto amargo do fel. Já se foi, você no que nós lutou. Por impulso cê pensa sua coroa que chorou. Vacilou, amanheceu na capela do necrotério. Sua voz, nome completo na gaveta do cemitério. Sofrimento, flores na mão, lágrimas caem no chão. Já é, na meu irmão tá vacilando, tem perdão. Família chora a pena, mas sempre será eterno. Pelo pecado cometido já era, vai pro inferno. Morreu, se fudeu, foi, faz a palavra de Deus. O diabo quer levar mais um pro inferno. Essa é a realidade do mundo moderno. Criança esfaqueada na beira da calçada. Sofrimento constante, pessoas alucinadas. A vida cruel é uma barca furada. Saia dessa vida que é uma paulada. A vida cruel não te leva a nada. Saia dessa vida, a vida é louca, senão tu vai morrer com tiro na boca. Saia dessa vida, a vida é cruel, senão tu vai sentir um gosto amargo do fel. Saia dessa vida, a vida é louca, senão tu vai morrer com tiro na boca. Saia dessa vida, a vida é cruel, senão tu vai sentir um gosto amargo do fel.